seu amigo está apaixonado. Ela tem grandes mamas. Não que seja isso que me importa, ela tem uma incrível personalidade. Ela é linda. Carlinha, essa é pra você. Você ainda vai ser minha namorada, viu? Eu ainda vou conseguir te levar pra casa. Essa balada é muito grande, mas não tão grande quanto o meu amor por você. Apaixonado por uma chauri de respeito, yeah. 25 quilos só em cada peito, yeah. E essa noite eu vou sair daquele jeito, yeah. Bem vestido, trajado, lá no peito, yeah. Cedo chego na balada já na espreita. Cada mina que meu coração queima. Lá tá ela de decote, mostra teta. Chego e chamo pro minha API e ela fala, tá. Essa noite nós vai a extravasar. Tira a roupa, tava com sutiã de renda. Me jogou na cama, me prendeu de algema. Peraí, tá levando meu home cheater, ô porra. Chauri roubou meu apartamento. Mina de tetão, não confio mais. Na, melhor ser gay. As tetas não valeu o meu play. Chauri roubou meu apartamento. Mina de tetão, não confio mais. Na, melhor ser gay. As tetas não valeu o meu play. Eu só quis dar o mundo. Ela pensei que era certa, mas eu tava errado. A noite foi longa e o assalto armado. Cadela maldita levou meu play-4. Se você pedisse, eu te dava tudo. Agora fica esperta, porque eu vou pular seu muro. Eu sei onde cê mora, vou te trouxer na tua porta. Olha só, jogando meu play-4. Morre, ladra do caralho. Chauri roubou meu apartamento. Mina de tetão, não confio mais. Na, melhor ser gay. As teta não valeu meu play. Chauri roubou meu apartamento. Mina de tetão, não confio mais. Na, melhor ser gay. As teta não valeu meu play. Chauri roubou meu apartamento. Mina de tetão, não confio mais. Na, melhor ser gay. As teta não valeu meu play. Chauri roubou meu apartamento. Mina de tetão, não confio mais.